estradas de paz, adolescentes sem preparação psicológica, suscetíveis ao abandono, adotadas pelo tráfico. Se criam como serpentes, dando bote naqueles que cruzam seu caminho, paramilitares em guerra com seu próprio destino. A molecada se cresce no verdadeiro caos social. Caos racial. Caos social. Caos racial. Periferia versus grandes centros, é o mesmo que falar em cadeia alimentar. O que eu vejo, eu quero, mato por prazer. Puta das grades de ferro, talvez eu seja você. Guatemala, Salvador, Irã, periferia. Guerrilha peculiar, nosso calibre à disposição da sofisticação, a serviço da nação, mantendo a tradição. A molecada se cresce no verdadeiro caos social. Caos racial. Caos industrial. Caos social. Caos racial. Caos social. Caos industrial. De ferro, talvez eu seja você. A molecada se cresce no verdadeiro caos social.